E aí, Cuiabá? Viva! A partir de agora, vocês vão curtir o melhor show de brega da sua vida. Joga a guitarrinha mais safada do Brasil. Estou te sabendo. Se você é real, por que você não vem? Joga a mão em cima que tá feliz aí, Cuiabá. Hoje o pau quebra, meu filho. Eu sou o filho de filho aqui, e filho safadão. Filho estrela cadente, o céu cruzar, uma chama no corpo me acender. Vou fazer um pedido e te chamar, o começo do sonho acontecer. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer. E as estrelas voltando em terra ao céu, testemunhar amor, eu e você. E as batidas do nosso coração se acalmando depois da explosão. Para só se preparar. Atenção, Cuiabá, o refrão de vocês. As noites, as noites. Toda honra e toda glória é no seu Jesus, porque é santo, santo é o nome dele. O nosso coração se acalmando depois da explosão. Quando o sol se preparar pra nascer. Atenção, Cuiabá, atenção, Mato Grosso, o refrão de vocês. Arrocha, arrocha, bora! Deixa a guitarrinha aí.